δύο τέτοια υπάρχουν εδώ πέρα οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι κεφτάσεις, οι δεν έχω τίποτα να τα ουφάλω. Τίποτα να τα ουφάλω. Δεν έχω τίποτα να τα ουφάλω. Δεν έχω τίποτα να τα ουφάλω. Τώρα είναι αρνιώδε. Το κάνω. Το τόλι. Ζωνούν. Κάνω. Παρακέμπτω το καλό κόσμο. Έπρεπε να μου γίνει και όμορφα. Δεν θα τη παρουσία να είναι όμορφα στον κουρμά μου. Δεύτερο να βρει το λεπτό ή δεν πιάσει τη χρήση. Γιατί είναι τίγου. Εγώ που την κάνω. Και που την ξεβιάζω τη χρήση. Είστε όλες οι μπριγάδες και έχουν μη βόρτου βάζει με το ειδέμις πόλης και δεν είστε όλες οι μπριγάδες. Εσάνω τώρα ούν ξέρετε ειδέμπου λοιπόν για την πλάν και ο γύρω προφέτα μέμπς και μας είστε όλες οι μπριγάδες που υπάρχει στην Στριάλ και περνάω εκεί που με γίνανε την κοδόλια και με γίνανε την κοδόλια. Τι μου κοστίσανε εκεί πρέπει να γίνει τρέγω ζωής. Primeiro, porque é mais uma prova e há bastante mais vida para além do orçamento. E se nós queremos tornar sustentável e duradouro, porque ainda o crescimento é decisivo, que a Comissão Europeia propôs esta semana que vai sair, nós temos de trabalhar continuadamente com os poderes da nossa economia. Porque só uma economia forte que sustenta as finanças públicas sérias. E para termos uma economia forte, nós temos de apostar naquilo que é fundamental para hoje podermos crescer e termos competitivos, que é apostar no conhecimento, na sua valorização económica e no desenvolvimento do nosso território. E este é um exemplo disso tudo. É um exemplo de como a excelência de um centro de produção de conhecimento, desde logo da Universidade de Coimbra, pode também ser produzido aquela que é seguramente a melhor geração mais qualificada que o país alguma vez produziu. E que esse é um recurso capital para o nosso sucesso. E que em vez de termos de irem afora procurar o vosso futuro, é essencial criar condições para poderem ficar e construir o vosso futuro, o nosso futuro e o futuro do país aqui em Portugal. Esta é a demonstração de que isso é possível. E que é possível também em regiões, em territórios, à partida, que deviam ser considerados mais frágeis para acolherem grandes inovações com base no conhecimento. E esse é o segundo motivo pelo qual estou particularmente satisfeito. Porque esta é a demonstração que nós temos que ser, para além de apostar no conhecimento, para termos ser capazes de aproveitar melhor os recursos que estão disponíveis e que não temos sabido aproveitar. Aquilo que nos habituamos e erradamente a tratar por interior é verdadeiramente um enorme potencial de território que está para aproveitar e que está para valorizar. Claro, há muito a fazer no litoral. Claro, as grandes cidades dão um enorme contributo ao desenvolvimento da economia. Claro. Mas a grande diferença, aquela área que está a explorar são as áreas de território onde ainda há muito por descobrir. É o mar que é aquilo que os habitantes geram a chamar de interior. E este é um exemplo de como a valorização do interior passa designadamente com a valorização daquilo que são os seus próprios recursos endógenos. E para tornar aquilo que é um problema uma oportunidade. O país já ouve falar da floresta quando chegamos ao verão e começam os incêndios. Ora, a floresta não é um problema. A floresta tem que ser uma oportunidade de criação de valor. E hoje há que reconstruir uma economia com base na floresta. Por que é que a floresta foi abandonada? A floresta foi abandonada porque a população deixou de fazer a comida quando era bem desapanhada e o mato foi acumulando. É evidente que não vamos voltar a fazer comida com os gravetos e, portanto, temos que encontrar novas formas de podermos aproveitar toda esta biomassa. Aqui, o exemplo que temos é como esta biomassa se pode transformar em combustível, o que permite dar enorme valor económico, que permite fazer a limpeza das florestas e, simultaneamente, poupar ao país muito e muito dinheiro que o país despende na importação de combustíveis e para sofrer o déficit energético que o país ainda tem. E fica isto que este é um excelente exemplo de como podemos casar tudo. Podemos casar o investimento no conhecimento. A valorização desse conhecimento do ponto de vista económico. Fazer isso desenvolvendo o que está por desenvolver. E ainda conseguir com isso termos um melhor equilíbrio energético e um melhor equilíbrio do nosso comércio externo, porque ficaremos menos dependentes da importação de combustível fóssil que nós não produzimos e que temos de importar. É isso que é fundamental desenvolvermos projetos desta natureza. Este, como a própria União Europeia reconhecer, é um processo exemplar no seu festival, como à escala europeia. Mas isto indica-nos bem qual é o caminho que temos que seguir e como é possível seguir este caminho. Porque este caminho exige persistência e exige continuidade. Porque foi só no final dos anos 60 que se começou a apostar na realização do Haiti, só o 25 de abril veio a tornar possível. Só há cerca de pouco mais de 20 anos começou a apostar no desenvolvimento da ciência com grande mais-valia para o país. Hoje temos finalmente a colher frutos desses dois investimentos. Provavelmente só daqui a 30 anos colheremos frutos de alguns dos investimentos que estamos hoje a fazer. Mas é com esta capacidade de podermos ver longe, de ambicionarmos longe e não executarmos no curto prazo, nós fizemos uma reflexão de virar a página daquilo que tem sido o bloqueio que traz ao desenvolvimento da nossa economia ao longo das últimas, enfim, desde o princípio deste século, por aí. Claro, não significa isto, não haja outro tipo de investimento que ainda é necessário fazer. E foi um erro também o país ter passado do 8 para o 80 da divinização dos grandes investimentos para a diabolização de qualquer investimento em qualquer tipo de infraestrutura. Há cerca de um ano, quando inaugurei o Mel do Marão, considerei que tínhamos encerrado, seguramente nessa altura, o ciclo dos grandes investimentos em infraestruturas rodoviárias. Para outras infraestruturas de transporte, em que o país tem que continuar a investir. Tem que continuar a investir em portos, tem que continuar a investir em ferrovias. E a ferrovia tem que fazer ainda aquelas pequenas, grandes obras, sendo pequenas à escala nacional, são absolutamente visíveis para permitir que todas as parcelas e territórios tenham pleno aproveitamento aos grandes investimentos infraestruturais que o país desenvolveu ao longo das últimas décadas. Esse programa é o caso do ICT. E temos, por isso, que criar condições para que, assim que haja condições financeiras, devemos dar impulsão a este projeto, como a vários outros grandes projetos, faça fazer no país, devemos dar um aproveitamento pleno ao grande investimento que já foi feito no passado. Vamos fazer agora o que é possível fazer e necessário fazer, e seria sempre necessário fazer. Mandar o projeto à elaboração. O concurso para a elaboração do projeto e para podermos estar em condições para em 2018 e 2019 ter iniciado o quadro de preparação do pós-2020 de forma a dotar do país com condições financeiras para fazer essas investimentos possam fazer e dar pleno aproveitamento a todas as potencial de infraestruturas que já temos e todo o potencial de desenvolvimento do país dos territórios que hoje ainda estão afastados dessas grandes infraestruturas e que poderiam dar melhor uso para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento do conjunto do país. Queria, por isso, aproveitar esta ocasião para felicitar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Oliveira do Hospital, pela forma como se tem batido no desenvolvimento do seu Conselho, pela forma como ele caminhou este projeto, pela forma como insiste na necessidade que vem na necessidade de inserir plenamente a limpeza do hospital num conjunto de redes e infraestruturas do país e como esse seu exemplo é um exemplo que, como hoje, neste tipo de chão, seguramente, parceiros fundamentais para o desenvolvimento do país e que a governação está com uma governação a vários níveis. E, finalmente, pelo princípio, dando os parabéns na pessoa do Dr. João Nunes a todos aqueles que aqui colaboram na BLC3 e fazem, de facto, da BLC3 um excelente exemplo que nos orgulha, não só no Conselho, na região, no país, mas na Europa, e constitui um excelente exemplo de como o conhecimento é mesmo um caminho-chave para nós termos um desenvolvimento seguro, sustentável, duradouro, se voltarmos a ter angústias e capaz de gerar mais e melhor emprego e, sobretudo, emprego mais qualificado. Parabéns e bom trabalho.